Lei do trabalho. Para mim, quando a gente fala em trabalho, a primeira coisa que eu penso é em trabalho remunerado. Aquele trabalho que a gente sai de casa todo dia, durante a semana, para desempenhar alguma tarefa e tem um retorno. Muito bem. Só que a gente vai lendo aqui, a gente descobre que o trabalho é bem mais amplo do que isso. Então, até no próprio dicionário, ele diz que trabalho é uma atividade necessária à realização de qualquer tarefa. Qualquer tarefa. E a gente pensa, né, quem trabalha em casa, as mulheres, que a gente às vezes diz assim, não, o cara chega cansado e diz, pá, trabalhei que nem louco hoje, 8 horas. E a mulher está lá ainda trabalhando. E não é remunerado. Mas é necessário. Então, é um exemplo de trabalho que se encaixa bem no que foi dito aqui. Então, para a gente desmistificar o que é trabalho, né? Que a gente às vezes acha. Aqui no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta sobre, no capítulo da Lei do Trabalho, ele pergunta se a necessidade do trabalho é uma lei da natureza. E a resposta é, o trabalho é uma lei natural. Por isso mesmo, uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os prazeres. Então a gente percebe que a gente cada vez parece que trabalha mais, ou que tudo aquilo que a gente ganha nunca é o suficiente para suprir as necessidades que a gente cria através desse processo civilizatório. Então a gente foge um pouco daquela questão do trabalho essencial. Tudo bem. E ele fala aqui, né? Lei natural. Porque a gente fala de lei do trabalho, parece que isso está escrito em algum lugar, que é uma lei imposta. Não, é uma lei natural. Uma lei que a gente está submetido, e o Beto frisou alguns exemplos, né? De que mesmo não querendo, a gente está de alguma forma trabalhando. Mesmo que a gente possa fazer bem mais do que aquilo que a gente acha que está fazendo. O trabalho é para o homem, ele tem duas finalidades. O trabalho da conservação, porque nós temos um corpo, nós precisamos suprir as necessidades físicas, não só de alimentação, mas de casa, de saúde. Então, o estado da conservação e o desenvolvimento do pensamento. Quando um jovem começa a trabalhar, a gente percebe a mudança que começa a ocorrer com ele. Porque ele começa a se transformar numa pessoa mais ampla. É esse desenvolvimento mental que o trabalho proporciona. A gente até começa a trabalhar porque a gente precisa ganhar dinheiro para suprir aquelas necessidades que a gente acha que tem. Mas o desenvolvimento que a gente adquire, ele é muito maior e muitas vezes a gente só vai se dar conta disso lá na frente, quando a gente já está com um punhado de anos nas costas e a gente percebe que podia ter aproveitado um pouquinho melhor. Mas enfim, a gente vai entendendo. Uma segunda pergunta que eu separei aqui, ele diz, não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? Será que é só isso que é o trabalho? E a resposta é curta. Não. O espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. O espírito elevado, ele não para de trabalhar nunca. Então, quando a gente desencarna, assim que a gente consegue compreender esse processo, consegue adquirir a capacidade de se sustentar na questão espiritual, a gente quer e pede para trabalhar. A gente quer ser útil. Esse é o foco. Essa é a origem. É a necessidade maior que a gente tem. Porque nenhuma criatura no planeta é inútil. Ou nenhuma deveria ser. A natureza toda, ela está inserida nessa lei do trabalho e ela se movimenta. A gente olha uma árvore, agora as laranjeiras estão cheias, as bergamoteiras, cheias de fruto. O que é aquilo se não é o trabalho de um vegetal? Para quê? ser útil. Senão, ela não serviria como uma planta. Mesmo assim, ela teria lenha, né? Mas enfim, a gente vai observando a natureza e a gente vai aprendendo que a gente faz parte dela. A gente não é o senhor dela. A gente faz parte dela e a gente tem que trabalhar em conjunto. Qual o limite do trabalho? Nós, seres humanos, eu falei antes, citei, né? A gente trabalha ali 8 horas, um pouco mais, um pouco menos, e acha que naquele dia está pronto. Então, tem uma pergunta aqui que ela pede, né? Qual é o limite do trabalho? E a resposta é o limite das forças. Não significa que tu vai trabalhar até não aguentar mais, mas enquanto tu tem forças para trabalhar, para desempenhar, tu vai trabalhar. Isso significa dizer também, na questão não só do dia, mas na questão da idade. Muito bem, eu tenho uma certa idade, eu já estou aposentado, eu posso parar de trabalhar? A resposta é a mesma. Se tu tem força, tu tem capacidade, se tu é útil, trabalha, faça alguma coisa. O trabalho, ele foi dito, não é só o trabalho material, tem o trabalho mental, tem várias formas que a gente pode ser útil. Várias formas. É só a gente estar atento. E muitas vezes a gente pensa, né, nessa questão de trabalho. E quem não tem condição de trabalhar? Como é que vai ser útil? Então, às vezes, a gente pega os exemplos das crianças, dos mais velhos, que de repente não tem condição física de trabalhar. Como é que se encaixa dentro da lei do trabalho? A lei de Deus, ela nos dá a grande oportunidade de um auxiliar o outro. A criança, ela vem e os pais guiam ela. Os pais cuidam dela. Os mais velhos também devem ter esses mesmos cuidados. Claro que não pelos pais deles, mas pelos filhos. Se não tiveram filhos, a sociedade, de alguma forma, tem que cuidar. Nós, a sociedade somos nós. Nós temos que cuidar de nós mesmos. Nós temos que ter mecanismos de autoconservação, de amparo, porque senão, o que acontece com a raça? Outra questão, no capítulo do Evangelho, ele tem um título que é Ajuda-te e o céu te ajudará. É buscar e achareis, mas traduzindo, é ajuda-te e o céu te ajudará. Esse é o princípio da lei do trabalho. Ajuda-te que o céu te ajudará. Não é pedir para Deus para que Ele nos dê as coisas. É fazer a nossa parte dentro desse processo para que as coisas aconteçam. A lei do trabalho, ela sobrepõe ou ela supõe a lei do progresso. Tudo que nós temos ao nosso redor hoje, na questão material, que é o que mais salta aos nossos olhos, é fruto disso, de trabalho, de progresso, de evolução. O progresso é filho do trabalho. E os dois, a lei do progresso e a lei do trabalho, ela coloca em ação as forças da inteligência. A gente estudou lá atrás, há muito, muito tempo atrás, o homem inventou a roda. Por que será que ele inventou a roda? Porque ele tinha uma necessidade de melhorar as condições de vida dele. Isso impulsionou bastante. Até hoje, a gente usa a roda muito mais melhorada, mas a gente usa esse invento que alguém lá atrás se preocupou com isso e fez. Existem as necessidades, a questão da, como ele diz, a força da inteligência. Colocarmos a nossa inteligência a trabalho da humanidade, não apenas nossa, da humanidade. Por que será que nós somos dotados de inteligência? Não é só para elaborar questões mentais, é para desenvolver na questão prática, é para fazer que a questão prática ela seja boa, ela seja saudável. A questão prática envolve todos nós. E essa questão mental, outra frase que diz: através da inteligência, a moral se depura. Então a gente pode pensar, né? De que forma? Quanto mais eu desenvolvo a minha capacidade mental, mais eu começo a perceber a questão moral. Mais eu começo realmente a depurar ela. Algumas coisas que eu achava que eram certas, eu começo a perceber que talvez não sejam certas. Porque eu começo a raciocinar, eu começo a observar os outros, me colocando no lugar deles. É um exercício de pensamento. Será que eu gostaria, se eu estivesse do outro lado do balcão e alguém fizesse aquilo para mim? Através desses exercícios nós vamos nos readequando. Nós vamos verdadeiramente evoluindo. A humanidade, eu citei antes das questões materiais, a questão tecnológica, ela se desenvolveu muito nos últimos anos. Se a gente pegar meio século para cá, foi um grande desenvolvimento. Mas a questão moral, ela ainda está meio que devagar nesse sentido. Ela não acompanhou todo esse processo e precisa acompanhar. Porque a gente observa ao nosso redor um mundo caótico, um mundo de muita diferença, de muita desigualdade. E essas coisas só vão ser resolvidas através de nós. De cada um observar, desenvolver e praticar. É esse o caminho que a gente precisa ler, compreender e fazer. É um conjunto de fatores. A gente tem que se autoconvencer de que isso é certo e que é verdadeiro, para depois a gente conseguir praticar isso. Mas a gente precisa passar por um autoconvencimento. Porque às vezes a gente lê, decora, acha bonito, mas ainda não consegue praticar. Ainda não ficou guardado ali dentro. Ficou guardado só aqui, mas não ficou guardado aqui no sentimento. Que a grande força que a gente tem é o que movimenta. Não é só o pensamento, é a emoção, o sentimento, é o que nos move. É aquilo que faz com que a gente olhe para outra pessoa e sinta a necessidade dela. É o sentimento. Porque se for pelo pensamento, a gente vai elaborar um monte de questões, um monte de desculpas, um monte de críticas, e a gente assim evita de fazer o que precisa ser feito. Então, lei do trabalho, lei, é uma lei natural. A gente está inserido, e que bom, porque através dela é que a gente vai se aprimorando. Imagina como é que nós éramos alguns séculos atrás. Um pouquinho pior do que hoje. Então, se a gente conseguir melhorar um pouquinho, a gente pode melhorar um pouquinho mais. Fazendo agora, para a próxima. Plantio para colher. Plantio para colher. A gente vai incessantemente batendo nisso. A gente tem, ali que nem diz o ajuda-te e o céu te ajudará, a gente tem todo o amparo do nosso lado. Mas a gente tem que fazer. A gente tem que dar o primeiro passo, a gente tem que pegar a ferramenta e fazer, executar, para que eles possam nos auxiliar, seja mentalmente, seja energeticamente. Está na nossa mão.